entre agora, o Ajudador, a fonte de verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Aquele que está sempre presente em tempo de tribulação, aquele que nos dá liberdade, fé, convicção, que entre agora, o Espírito Santo. Aquele que acalma o ataque da fera, aquele que aquebranta o coração de pedra, aquele que convence o ser humano do pecado, o mesmo que muda o bandido e transforma o viciado. Aquele que sempre intercede por ti, o que carrega a cruz quando está no chão a desistir, o que sondava a terra quando não existia nada, aquele que movia sobre a face das águas, que está sempre com Cristo pra combater Satanás, e se esqueceu quando o povo escolheu Barrabás, o que derrama no vaso o óleo da unção, o que limpou e santificou as vestes de Arão. Aquele que auxilia a obra por inteiro, o que age de várias formas, mas o Espírito é o mesmo. Aquele quando o você receber, descerá sobre vós o Espírito de poder. Que entre agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Ungido de Deus, o Cordeiro Santo sem mancha, o Justo Juiz, o Príncipe da Paz, aquele que venceu a morte e no terceiro dia ressuscitou. Que entre agora Jesus Cristo, o Messias. O rei que nasceu na humilde manjedoura, aquele a qual um dia buscará sua noiva, aquele que se desfez de toda a riqueza, que não ligou pro manto feito de lino e seda, que veio separar o joio do trigo, o que muda a vida da água pro vinho, aquele quem disse que beber da sua fonte nunca mais em sua vida sentirá sede ou fome. O seu corpo curou, sarou suas feridas, o seu sangue lavou, limpou várias vidas. O homem que levantou Lázaro do túmulo foi o que carregou todo o pecado do mundo. Aquele que pregou que o amor prevalece, aquele que estende a mão e a tempestade obedece, o maestro de um cântico novo, não batiza com água e se com fogo. Que entre agora onipotente, onisciente, onipresente, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, aquele que criou o céu e a terra e tudo que nela há, aquele que tem todo o poder e autoridade, que entre agora o Todo Soberano, Deus Vivo. O comando da voz criou todas as coisas, a profundeza do mar, o céu, as aves que voam, seus olhos tudo vê, tudo pode contemplar, o ser supremo onipresente está em todo lugar. Do barro moldou, soprou fôlego de vida, da costela criou uma bela obra-prima. Ao seu dispor estão mais de 1 milhão de anjos, o seu comando está um batalhão de arcanjos, querubim, serafins, todos de joelhos, contemplando o poder de um Deus vivo e verdadeiro. Seu amor incomparável, de tudo vale além, um Deus que não divide sua glória com ninguém. É o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, o Deus que tirou fogo a família de Ló. É aquele que testou a fé do servo Jó, que ordenou que caísse as muralhas de Jericó.